Salvador, boa noite, Webjet 6748, na final da 1-0, Baixar Trabalho. Jet 6748, aguarde, pista livre, ajuste 1-0 no 5. Aguardando, 1-0 no 5, Web 6748. China 6201, decolado aos 4-3, o controle agora 19-8. 19-8, boa noite, 6-2-0. Salvador, boa noite, China 6201, decolado da 1. 6201 é seu controle, meu cordial, voz 2000, letra subindo. 4306, voz 2000, letra, voz 6201. Tá rodado. Gente, aprovado no meu pé, circuito de tráfego da pista 17. Aguardando informação de instrução de curva após a decolagem. A torre 198 decimal 6, aciona o transponder 0175. Clara, 10, vento 110 graus, 10 nós. Tá iniciando 3850. Eu vou para tanque, atendimento correto, TOB. Solo 352-16. 52-16 autorizado, acionamento, chame pronto para o táxi, o abalizamento de Aracaju normalizado. Gente, a gente vai dar o nosso reembarque e a gente chama você para acionamento de táxi, positivo? Gente. O meu Papatango, chame a torre 18-6 para iniciar o táxi, um bom voo, boa noite. Jet 6748, pista no zero livre, autorizado pouso. Vento 110 graus, 10 nós. Autorizado pouso 10, F6748. Tá 3858, decolado aos 45, com o controle agora 119, decimal 8. 98, boa noite. Romeu Papa Tango, tá livre, acionar e chame táxi. Boa noite, tá 3858, decolou na bomba. 3858, o controle está em contato radar. Alô, Salvador, acionar 6310 para o táxi com 148 a bordo, alfa 6330, alternado Salvador. 148, 330, Salvador alternado, táxi à direita, ponto espera torre 118, decimal 6, bom voo, acionar 6310. Vento, está correndo, decimal 6363. Golo 604, está autorizado ILS. Autorizado ILS, gente, Golo 604. Libera a direita, solo 1219, o objeto mais 748. Eu não pude lhe dar atenção que eu estava coordenando uma saída para o senhor direto a Buco, que por sinal não vai poder ser feita devido ao tráfego. E frote que o senhor pediu ainda há pouco também não vai ser possível devido ao tráfego. O senhor vai se manter na saída Momo e muito provavelmente após a transferência Recife vai lhe autorizar uma posição bem distante de Salvador. Ah, ok, senhor. Muito obrigado. De qualquer modo. Alfa e Juliette, portão 02. E Alfa e Juliette, portão 02, 6748. Localizador, pista vista, voo no 604. Positivo, 604. Chega o trem, chame a torre, 1186. 186, 604. Alô, Justine 6310, autorizado. Alinhar e decolar da 10. O vento 10 graus, 9 nós. Alinha decolar da 10, Justine 6310. Salvador, boa noite. Voo 1889. Pronto para posicionamento. Posição meia dúzia autorizado, pushback somente um táxi no 889. Autorizado o posicionamento, pode estar na táxi, com 889. Oceano 313, controle. Voe direto Bonf, descida para meia dúzia mil e Bonf, seu completa chegada Bonf para pouso na pista 10, ajustado em 10, 15. Voe direto Bonf, Bonf completa, pushback para 10, 11, 13. A pista é 1-0 mesmo, é 10. Aciona 5001. Autorizado em Natal no 370, via Perfil 1-0, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, na ponta, transição de paro, contra 19.8, transponder a 5001, até 3662. Correto, em pronto acionamento, 3662. Cifra 251. Voo no 604, pista no 0 livre, autorizado pouso, vento 1-0 graus, 8 nós. Livre pouso no 0, voo no 604. Na 6310, decolado 50, controle agora 19-8. 7, controle Salvador, 9-8, 6310, bora controlar. O Romeu Papatango, livre o táxi e chame para ingresso na 17. Sonar 63-10, passar 1300, certo, para nível 350. Oceano 310, controle, está em contato, radar. 763-10, para coordenar com a Cepra, nós aprovarmos o Romeu Fox 018. Já está sendo feito. Prato. 05 autorizado Brasília, milha 360 pela Ubersulu 17. Decola da 10 com curva direita, saída do gole, conexão Oquista, controle 19.80, transponde 5010. Correto, chame pronto, portão 5, voo no 405. Chamar quando pronto, voo no 405. Oceano 310, direto autorizado, Romeu Fox 018. Muito grato, direto ao meu Fox 018, Oceania 310. Dião 05, boa noite, prossiga. TAN 3858, chame Recife 2685. 2685, boa noite. Guardião 05, chame no ponto de espera, pronto para decolagem. Alt altímetro é 1015. E qual o comandante a bordo? Região 05, quando pronto, chame para o táxi. Chame no ponto de espera da 17. 89, táxi autorizado até o ponto de espera via Pátio Índio Alfa no ponto de espera torre 18.6, bom voo. Pátio Índio Alfa, ponto de espera da 10, 18.6, bom voo, 889, uma boa. Gol 1604, livrando? 1604, táxi via Alfa, informe antes da Juliette. Antes da Juliette, reportará o gol 04. 05, tá livre a decolagem. 120 com 10. Guardião 05 ao 54, 198, boa viagem. 198, grave, 05. Boa noite, Guardião 05. Guardião 05, é o cordial. Guardião, boa noite, o século de Salvador, vai ingressar no linha do litoral, vai até o Farol da Barra, posteriormente o Bonfim, para pouso na Vila Policial Militar do Bonfim. Presciente, Guardião, chame para livrar a frequência. Camará, 05. Colar 10, 120 graus, 10 horas. Unidade alinhada, recolete 10, boa noite, 10 horas. Meu Papatango é a Torre Salvador. Meu Papatango alinhar e manter 17. Vai iniciar o gol no 889. 107. 04 via Juliette para o portão 08. Ano 3110, chame Recife 2685. Sente, abro Recife 2685, chame 63110, uma bola de controle. Ano 313, BOP, agora via chegada descer para 2000. Segue via 2000, 63110. 889 ao 58, 198, boa viagem. 198, boa noite. Falei, boa noite, gol no 889, vai cruzando 1700 na Dael. O 1889 é o controle, está em contato radar, após 2000, Leda. Após 2000, direto Leda, gol 1889. Autorizada, pista 17, 120 graus, 10 nós, o Romeu para passar. Solo, gol 1405, a quantidade de estacionamento. 405, autorizado, module agora na 18.6, por gentileza. 18.6. Correu, gol no 405, tá no 55, após de estacionamento. Autorizado, chame o táxi. Autorizado, chamar o táxi, gol no 405. Romeu Babatango, decola 59, curve à esquerda e já está autorizado o cruzamento do campo, ok? Para toque remexido na pista 17, o Romeu Babatango. Autorizado por esquerda para o cruzamento do campo, autorizado para que arremete. Patango, cruza a final da 1028. Está autorizado o toque arremetida, pista 17, 120 graus, 10 nós, Romeu para Patango. Ciente, autorizado o toque arremetida na 17, Romeu para Patango. Oceano 313 está passando Duna, interceptando o curso localizador em aproximação para pouso. Chame a torre, frequência 118612, Oceano 313. 8612, até daqui a pouco, 6613. Chame. 05 para o táxi, 68410, alternando Campinas. Ele táxi. Em frente, Índia Alfa, até o ponto de espera, reporte pronto. Em frente, Índia Alfa, reportar pronto, boa, 405. Oi, Oxenara 6313, fui LS, visual, 6313. 6313, continue e aguarda a autorização. Continua aguardando, 6313. Torre 18, sinal 6. Sim. Sinal 6, acionamento, pushback. 3-8, chame táxi. Chama lá. Latam e a torre. Na escuta, não é uma pena. Escuta final da nossa. Ok, tem condições de agilizar para tocar emitido? Tem um tráfego agora, já passou externo, ok? Sim, vai Oxenê 6313, o vento 120 graus, 10 nós, pouso autorizado, puxa mandando. Tive pouso, Oxenê 6313. Dono visual com local de pouso, navio na colisão. Positivo, é o 05, né? 05. Positivo, bom pouso, capitão. Nada. Tempo avatando, toque arremete ao 05, curve à direita. E reporte para o cruzamento do eixo da 1928, Romeu Pavatanga. A curva à direita, reportará perna contra o vento da 107. ...05 após o Oxenê na curta, alinhar e manter. Após o Oxenê na curta, alinhar e manter, 405. Taxi Trip 52 no 670, a bordo 3 horas e 50 de autonomia, alterna Recife. Frente, India Alpha, até o ponto de espera, reporte pronto, Trip. Vou entrar pronto, India Alpha. Ei, Romeu Papatango ingressando na perna contra o vento da 107. Está autorizado o cruzamento do eixo 1028, reporte na base para final, para toque remitido na 17, o Romeu Papatanga. Está autorizado o cruzamento da 1028 do eixo, reportará de base para final da 107. 6313 no solo 06, livre direito, táxi via Alfa, na minha escuta está o pátio principal. Táxi via Alfa, na sua escuta está o pátio principal, 6313. ...405, decolagem autorizado, 120 graus, 10 nós. Decolagem autorizado, 405. Trip 52, 1-0. 52, 1-0, mantém 1-0. Vem, mantém. Falou, 18, sinal 6. Autorizado, ingresso na final, reportará para a toca remetida. Romeu, vou passando. Salvador, tá, 3152, informação Victor, ponte 9 para Maceió. 3152, Maceió, autorizado 330 para o uísque 58. Pistão 0, curva à esquerda na PUC Aracaju. Controle 119.8, transponder 5013, Sultan 3152. Autorizado, Maceió, 330 para o uísque 58. 110 com curva à esquerda, PUC Aracaju. Controle 119.8, transponder 5013, Sultan 3152. Portão 9, chama pronto. 405 ao 09, 198, boa viagem. 198, boa noite, obrigado. Se aproxima da Juliette, 6313. 6313 via Juliette, porção 1, pole position, via Juliette. Juliette 1, obrigado, 6313. Controle Salvador, boa noite, é o gol 1405, passando 3000 no perfil da saída. Gol 1405, o controle Salvador, está em contato, radar. 5216. 5216, decolagem autorizada, 120 graus, 10 nós. Decolagem autorizada. Oi, é curva para a direita ou esquerda para o Romeu Papatang? Ok, toca remete aos 1-1, curva à direita. Reporte cruzando o eixo da 1028, Romeu Papatang. Ciente, curva à direita, reportará cruzando o eixo da 1026. Romeu Papatang para o último toque arremetida, pôs o sinal, senhor. Ciente. 5216 aos 1-1, 198, boa viagem. 198, obrigado. 216. Trip 5216, eixo ao controle, contato radar, após 2000, direto Aracaju. Senhor, leu os meus pensamentos, muito obrigado. Trip 5216. É, o Tsamãe também chamado de controle 100%, ou seja, 100% de satisfação. Exatamente, muito obrigado.